como Marisa Monte diz, bem que se quis, depois de tudo e tudo, ainda ser feliz, curtindo Elis, ou uma flor de lis. Eu te amo que eu não disse, mas passou por um triz, quantas oportunidades eu perdi. Eu tava indo, mas no meio do caminho desisti, porém sofri, mas sofrendo aprendi, venci. E de alma lavada eu canto, pois consegui, agora eu amo, sem medo de errar. Apareça, dê um jeito de telefonar, não adianta e não tem disfarce. Igual Nico Rezende, pra quem enganar, diz a verdade, não agir é garantir o não que se tem. Não faz bem pra ninguém, esquece bem, quero alguém que me faça bem, me trate como um neném. Abre o coração, brinca de viver, vai muito mais além. Tudo é belo naquilo que amamos, o amor é um Deus exilado no coração humano, tipo uma promessa de começo e fim de ano. É que eu preciso dizer que te amo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder. É que eu preciso dizer que te amo. É que eu preciso dizer que te amo. Eu preciso dizer. Ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que te amo. Eu preciso dizer. Quero colo, vou fugir de casa, voaria, te daria as estrelas se eu tivesse asas. Tem certas coisas que eu não sei dizer, eu sou meio bagunçado, então desculpe o auê. Vou dividir com você toda a minha experiência, só pro meu prazer, tipo herói da resistência. Se dois lábios não podem se beijar, dois olhos se beijam numa troca de olhar. Me disseram que era impossível, uma criança, uma flor, o amor que se tornou visível. O incrível é quando tudo se tornou natural, tipo uma flechada de um cupido certeiro e fatal. Imagem escultural, a mais perfeita tela, conto de fada, Cinderela, Bela e a Fera. Cena de filme, roupa espalhada no chão, cama desarrumada, travesseiro em forma de coração. A vida é isso aí, agora é somente nós dois. Como diria Tim Maia, as coisas tristes depois. Do angelical ao pecado, do sagrado ao profano. É que eu preciso dizer que te amo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder. É que eu preciso dizer que te amo. É que eu preciso dizer que te amo. Eu preciso dizer. Ganhar.